Ministério da Cultura e COSAC Edições apresentam Daniel Senise. Narrado por J.V. Fiore e Helena Fruê. Uma produção Sonora Books. As capas da frente e de trás do livro Daniel Senise formam uma imagem única, visualizada por completo com o livro aberto. Na lombada, escrito na vertical, Daniel Senise. No canto inferior direito da capa da frente, o logo COSAC. No canto inferior esquerdo da capa de trás, Ministério da Cultura apresenta Daniel Senise. A imagem de fundo é uma foto que enquadra a parede branca do fundo de um salão amplo, com parte do teto e duas quinas da estrutura, uma de cada lado. O teto tem coloração irregular acinzentada. Na parede estão seis quadros de tamanhos diferentes. Os cinco menores contêm pinturas borradas, sem detalhes. O maior é abstrato, em tons de cinza. Todos os nomes e logos estão impressos em letras brancas. Na capa da frente, sobre o quadro maior na horizontal, Daniel Senise. Na capa de trás, centralizados na parte inferior, cinco logotipos: Lei Rouanet, Mineral do Brasil, Ministério da Cultura, Governo do Brasil do lado do povo brasileiro e COSAC. Na parte superior, o código de barras em preto. A. Eduardo Brandão. De algum lugar, a pintura. Luiz Armando Bagolin, julho 2024. A posição da arte em nosso século tende totalmente para o metafísico. É inútil querer-lhe achar outro caminho. Suas expressões variarão de artista para artista, mas toda ela se encaminhará para o metafísico. Ela é, ela mesma, este metafísico. Hélio Oiticica, 1959. Através do pequeno orifício de um diorama, vê-se a imagem da grande sala da Galeria Nacional de Londres. National Gallery, 2014, maquete anamórfica. Com uma luz amornada vinda de uma claraboia, pouco iluminando as pinturas penduradas nas paredes abaixo. A câmara escura dá ao observador a oportunidade de se ver algo a ser fotografado antes da fotografia feita. O momento no qual o olho a atravessa, perscrutando a imagem que será recolhida. O ver é, assim, objeto de uma visualização que lhe é anterior, sempre, e que o faz selecionar alguns pontos e deixar outros, que o direciona, enfim, a algum lugar, tornando o observador consciente o tempo todo deste movimento. O quadro intitulado National Gallery, 2014, não coincide com a imagem fotográfica da Galeria Real, embora o artista tenha desejado reproduzir a grandeza arquitetônica daquele espaço, inferindo uma posição para o observador, diante de um quadro de grandes dimensões, a fim de mimetizar a sensação de alguém que se colocaria diante da cena verdadeira, que não está mais presente. Mas, de imediato, percebemos tratar-se de uma representação que propositadamente assume o caráter de uma materialidade áspera e arruinada, resultante do trabalho de montagem e colagem com a qual o artista constrói, mas também destrói a sua pintura. As aspas, neste caso, devem-se à presença de uma dualidade implícita neste processo e que parece definir um conflito de Daniel Senise vivido desde os seus inícios no ofício de pintor em meados dos anos 1980. Pois, se por um lado o que sempre lhe interessou é o modo como se dá a aparição da imagem para o observador, como se ela não tivesse sido fabricada ou feita artificialmente, como se fosse mais uma coisa no mundo, por outro, é também fundamental trazer em cada obra os vestígios ou memórias do embate físico despendido na sua consecução, o que altera sempre, inadvertidamente, a ideia e as primeiras decisões de onde se partiu. Eis a dicotomia. Construir a pintura sem pintar apresentá-la ao observador como mais alguma coisa dada à nossa percepção direta, mas, ao mesmo tempo, explicitar os rastros dessa construção, lembrando tratar-se de um artifício, de um trabalho de arte. Quando começou a sua carreira, Senise estava completamente comprometido com a pintura entendida convencionalmente como trabalho com tintas e pincéis sobre um suporte, na qual representava, por uma gestualidade larga, fragmentos inventados da sua realidade cotidiana, sem se importar com aspectos conceituais ou exteriores ao próprio ato de pintar. Contava também o jovem artista, então, com várias referências do assim chamado retorno à pintura, que teve como denominador comum a apropriação dos mais variados estilos da história da arte, mas de um modo fortuito, sem rigor histórico, por meio de uma retomada do tratamento, às vezes embrutecido, conferido à figuração ou de um maneirismo acadêmico com um evidente saudosismo retrógrado, anterior ao modernismo, moldado em enquadramentos refinados e cinematográficos e cujos exemplos mais contundentes pululavam principalmente na Alemanha e na Itália. Alguns dos principais artistas dessa geração estiveram presentes na 18ª Bienal de São Paulo, em 1985, na montagem que se tornou conhecida como A Grande Tela, com curadoria de Sheila Lehner, 1948. Naquela ocasião, Daniel Senise e outros brasileiros da chamada geração 80, tais como Rodrigo Andrade, 1962, Fernando Barata, 1951, Carlito Carvalhosa, 1961-2021, Leda Catunda, 1961, Fábio Miguês, 1962, e Nuno Ramos, 1960, compartilharam o mesmo espaço com Enzo Cook, 1949, Stefano Di Stasio, 1948, Irzi Gheorghe da Coppola, 1954, Bertin Kobberling, 1938, Helmut Middenford, 1953, Salomé, 1954, Herbert Schaub, 1952, Tadanori Ioku, 1936, Anselmo Kiefer, 1945, Markus Lippertz, 1941, A.R. Penck, 1939-2017 e outros. A pintura voltava à cena brasileira pelas mãos e ímpetos de jovens artistas, não comprometidos com o engajamento fortemente conceitual, ideológico e político, que marcou a produção anterior, muito crítica e ensimesmada, em função da ditadura militar que se manteve no poder no Brasil entre 1964 e 1985. Numa obra como Devagar com a Louça, 1985, datada desta época, não há propriamente a enunciação e a descrição de objetos reconhecíveis. Não se trata de uma natureza morta, embora as cores, o claro escuro, e as massas de elementos, que parecem colidir no plano, também não apontem tratar-se de uma pintura abstrata. Há como uma sugestão de estruturas monumentais que poderiam se transformar na continuidade da pintura em figuras, mas elas nunca se realizam, dando espaço apenas à representação da transmissão de energia gasta em tal empresa. Percebe-se claramente nas pinturas dessa época as referências de Markus Lippertz, Enzo Cook e Julian Schnabel, 1951. Mas, ao mesmo tempo, por meio de uma referência distante, a pintura de Paul Cézanne, 1839-1906, em seus primórdios, também poderia ser lembrada. É como se o artista quisesse fazer coincidir pontos da história da arte e das histórias de outros pintores de sua época e de épocas anteriores numa obra que se torna hermética ao espectador atônito porque pouco se lhe oferece para sua decifração. Enquanto ato de resistência, essa pintura escancara a sua opacidade e a sua realidade como pintura, mas de todo modo não se apresenta como contemplativa. Não há nela qualquer traço de preocupação metafísica. Pouco tempo depois, Senise deparou com um desdobramento imprevisto ao esticar os panos para a realização de suas pinturas no chão do ateliê. Ao levantar essas telas e desgrudá-las do piso, parte dos detritos e sujidades ficavam impressas, coladas em seus versos, formando manchas a sugerir imagens sobre as quais se poderia retrabalhar. Não havia nada de novo nisso. Não havia nada de novo nisso. Leonardo da Vinci, 1452-1519, já recomendava aos pintores jovens olhar atentamente para as nódoas e musgos de muros arruinados como método para se projetar e desenhar cenas de batalhas épicas. No século XVIII, Alexander Cousens, 1717-1786, escreveu um tratado sobre como construir paisagens a partir do desenho de poças de tinta jogadas aleatoriamente na superfície do papel. O artista passou, então, a provocar a aparição desses acidentes, misturando pigmentos com resina acrílica sobre telas, desta vez propositadamente coladas ao chão. A cada nova impressão e descolamento, restos das pinturas anteriores também eram recolhidos, sugerindo um encadeamento de outras ações. Tudo se abria. As cores eram rebaixadas, os quadros tornavam-se quase monocromáticos e as marcas encontradas no processo de colagem e descolagem foram sendo retrabalhadas para a obtenção de formas simples, mas dotadas de corporeidade como se surgissem, iluminadas, daquele fundo indistinto e rudimentar. Na sucessão de experiências, também pedaços de metal e pregos eram deixados para enferrujar, tendo depois a marca da própria ferrugem usada como tinta incorporada à tela. No final da década de 1980 e início da seguinte, Senise passou a entender este processo de obtenção de palimpsestos pictóricos como algo alusivo à aparição da imagem nos sudários, sendo o sudário de Turim a face de Cristo, registrada em pano a partir da oxidação do suor e sangue, o mais conhecido entre os existentes. Ele denominou durante algum tempo essas pinturas como sudários memória, alterando também a forma como o espectador se relacionava com a sua obra. Nesse momento, o artista estava interessado em fazer o olhar do observador ser guiado para uma espécie de contemplação ativa da pintura, que cruzava, enquanto corpo de significados possíveis de serem acolhidos, um campo simbólico, mas sem nele se fixar, pois não era ao sagrado que ele era dirigido. São Sebastião, 1991, traz uma corda espiralada e crivada de pregos longos, sendo empregada como sinédoque no lugar do santo traspassado de flechas, pois se a sua figura se ausenta, se apresenta a corda com a qual foi atado para sofrer o suplício. Estes sudários não traziam as marcas de pinceladas ou da fatura convencional de um artista ao pintar, pois explicitavam os efeitos das sucessivas impressões feitas como monotipias diretamente sobre a tela. É como se a imagem, sozinha, lutasse para emergir deste fundo que metaforizaria a um só tempo o não lugar da pintura, da arte depois do modernismo, o tempo em que tudo já foi dito, feito ou pensado, e, finalmente, da memória como instância definitivamente arruinada, mas que se quer forçosamente ser reconstruída. O mesmo procedimento aparecia em Ela que não está, 1988, pintura na qual a figura de um manto branco flutuando no espaço, aparentemente livrando-se da superfície crestada e dos pregos que tentam fixá-lo, se dirige para a frente do quadro, para o espectador. Os sudários se sucederam assim em inúmeras outras pinturas, em diversas hipóteses de dobras que remetem aos estudos de drapeados na pintura do século XVI. Às vezes, os cravos de metal eram substituídos por formas circulares, espécies de medalhas, hóstias ou esferas, a depender da sugestão de volumes, circundando os panos dobrados que imaginam figuras monásticas. Sem título, 1988, é uma pintura inteira de tonalidade vermelha e alaranjada construída em torno da forma de um lençol aberto que alude ao véu de Verônica, outro sudário, na versão pintada por Francisco de Zubarán, 1598-1664. La Santa Faz, A Cara Santa, 1631-1635. Nesta, o manto branco se abre sobre um fundo enegrecido, trazendo em seu interior a imagem desbotada de Cristo, com a coroa de espinhos, cabeça a três quartos, com a boca entreaberta, sobrancelhas arqueadas, fitando diretamente o observador. O corpo de Verônica está representado pela alvura, maciez e dobras do manto que acolhem Cristo em seu colo. Senise capta a referência do corpo na figura do manto, cruzando-a com outras, por exemplo, com Boi Esfolado, 1655, de Rembrandt, 1606-1669. Mas, agora, o manto-corpo se abre mostrando não a face diáfana de Cristo, ou as vísceras expostas do animal abatido, mas os borbotões de cola e tinta arrancados do chão junto com o tecido da tela da pintura. A alusão ao corpo supliciado, ao sangue e estigmas encontra-se do lado exterior da figura do manto encarnado. Esticado num chassi, transformado em quadro, o pano de cenise rapidamente transforma as marcas aleatórias, significando-as como figuras que comentam longinquamente as referências da hagiografia histórica, porém, despindo-as de sua imposição icônica para reabitá-las, sem se referir a qualquer referência religiosa, em um campo que apenas indicia o metafísico. Os sudários memória tangenciavam, por exemplo, de modo insuspeito pelo artista, as argumentações expostas no Antirrétice de Nicéforo I, C.758-828, Patriarca de Constantinopla contra a iconoclastia. A principal era de que a imagem de Cristo e de outros santos na Dulia registrava antes a sua ausência, kenosis, do que a sua presença. Tratava-se de uma representação do Cristo ausente, que servia principalmente para a instrução dos que não sabiam ler. A prova dessa ausência, seguindo a argumentação do patriarca, era a linha avermelhada e escura, lembrando o sangue morto, que contornava toda a figura nas pinturas destinadas aos templos. A separação implicaria, a um só tempo, a memória daquela ausência referida, assim como a possibilidade contingente de contemplação metafísica para além da pintura, mirando-se o interior da figura circundada na cruz pela linha avermelhada. De modo semelhante, as figuras de cenise emergem do fundo da tela sofrida, sugerindo alguma vez incorporarem-se à sua materialidade e outra, elidindo-a, prontas a abandonarem aquela superfície e suporte. Em outras obras desta época, sucedem-se uma miríade de formas que sugerem outras tantas figuras, casulos, aves, cetáceos, cracas, pinos, caudas, etc., insurgindo-se como fantasmagorias num fundo que vibra em intensidades diversas. Foi importante para o artista, neste momento, tanto do ponto de vista técnico-plástico quanto do ponto de vista conceitual, o trabalho do alemão Sigmar Polk, 1941-2010. Com suas pinturas anárquico-alquímicas, as Neubilder, novas imagens, fundindo tintas e materiais diferentes e serigrafias com imagens da mídias de massa, etc., perfazendo camadas ou véus, ou usando os versos das telas como campos de ação, que tentavam, entre outras inúmeras intenções, exorcizar os símbolos, alegorias e histórias do nazismo. Em obras como VG, 1989, Cenise experimenta estratégias paralelas às miragens de Polk, mais esvaziadas de qualquer conotação político-histórica explicitada, com a sobreposição de imagens que nunca se completam e rastros de tinta branca liquefeita, ora destacando figuras inclassificáveis ao fundo, ora fluindo em diversas direções do quadro, de modo a atar as suas partes. Nestes casos, A representação não abstrata alude a mapas intrincados que trazem uma série de notações sem significados alcançáveis. Nas pinturas de Polk, a tinta é muitas vezes a protagonista que se insurge contra a tela e as imagens, figurativas ou não, costumeiras e convencionais, como as que se enxameiam na publicidade comercial, anti-histórica, pois confortam as pessoas no esquecimento do passado tenebroso, formando caminhos pelos escorrimentos ou sendo sopradas, assumindo a forma de eras psicodélicas. BM, 1989, traz as iniciais da amiga e também artista Beatriz Milhazes, 1960. Nessa obra, Senise obteve dos círculos algumas continuidades que se espiralam em cornijas, fazendo com que do rudimentar processo de obtenção das manchas descoladas e arrancadas do chão aos grumos se sustentasse a lembrança de algum passado elegante, cuja ausência é significada pelos porretes enfeixados ao centro da tela, arrumados na forma de um grande quiasma. Tal como em Polk, há um revival niilista que alude ao cadáver exque, cadáver elegante, do dadaísmo e surrealismo do início do século XX. Pois o que mais importa não é o significado que emerge, mas os significantes incompletos, marginais, que assomam e potencializam a sensação de ausência. Todo lo que existe, 1989, usa também manchas circulares para escalar a visão no sentido da verticalidade, com rabichos longos dobrando-se esbranquiçados, como se um tentáculo se segurasse à tela e outros fossem submersos, o nosso olho tornando-se cúmplice de um estranho balé que funde realidade e sonho. Polk produziu, em 1969, um filme com Christopher Kohlhofer, 1942. The Whole Body Feels Light and He Wants to Fly. Numa das cenas, o artista aparece reclinado para trás, seu rosto está coberto por um capuz branco, mostrando apenas o nariz e a boca através de um buraco cortado grosseiramente. Na boca, ele segura e move para cima e para baixo, sem parar, um conta-gotas de borracha com a extremidade, ou bico, virado para cima, para o alto. Logo acima de sua boca, há um pêndulo cônico, de metal fixo, quase a tocando, que ele esgrima manobrando a ponta do conta-gotas de borracha. Em uma narração em off, ouvimos Polk gargalhando ao ler um texto estranho que inclui trechos de O Segredo da Flor de Ouro, um livro de vida chinês, e O Sétimo Livro de Moisés. Trata-se de uma experiência lúdica, sensorial, mas ao mesmo tempo conotada de erotismo. A descontinuidade, o nonsense, a experimentação com a linguagem, típicos de obras como Entr'acte, 1924, de René Clair, 1898-1981. Muito tempo antes, ou do cinema de David Lynch, 1946-2025, algum tempo depois, imperam, fazendo do próprio ato de apreensão da imagem e da narrativa mais do que de seu entendimento, o principal moto na relação com o espectador, que passa a ativar outros sentidos, outros significados, desencadeando novas energias. Na Estrada, 1991, de Senise, traz um grande bico cônico apontado para baixo, para uma estrada na qual se podem ver postes e árvores apenas enunciados por suas silhuetas ocres. A forma alude ao esqueleto de um crânio de pássaro e, algumas vezes, reaparece em outras pinturas com grandes olhos. O Beijo do Elo Perdido, 1991. Lembrando a máscara do corvo usada pelos médicos europeus durante o século XVII como talismã e protetor contra a peste negra. A forma pende para baixo, atraída pela gravidade imposta na escolha do formato da tela. O principal aqui não é decifrar do que se trata essa estranha figura, mas acompanhar o seu surgimento a partir das texturas e diferenças que levam do branco ao ocre, com passagens em claro escuro sutis que novamente fazem a figura se destacar do fundo e parecer flutuar no espaço acima da paisagem. Senise explicita assim a imagem do fundo e, abaixo da figura do bico, como uma vista artificial da paisagem, enquanto o pêndulo pontudo se destaca, num instante, da superfície da tela, do plano da primeira representação. Há outro bico, sem título, 1991, também apontado para baixo, um pouco virado para o lado, é mais evidente aqui a semelhança com o Corvo da Peste, com bem pouca volumetria, porque o que predomina na sua aparição é a transparência, como se fosse uma forma radiografada, trazendo agulhas ou cravos traspassados, um bico sudário. A corporeidade do campo, paisagem, se dá por alguns ossos delicadamente desenhados, que se espalham no solo com suas sombras projetadas. Toda a representação é, a um só tempo, pictórica e gráfica, pois contrapontos feitos de quatro pequenos retângulos negros esfumaçados levitam sobre a imagem do bico, contribuindo para aquela sensação de suspensão espacial, de destaque do plano da representação já referida. Pilé, Pílula, 1976, pintura de grandes dimensões de Polk, traz algumas vezes repetida a figura de um homem-pássaro, meio pelicano, olhinhos juntos, perto de um bico enorme, que lembra o da figura de Senise, desenhada ao modo de um cartoon, ao lado de outras figuras, uma delas um cone vivo com carinha, braços e pernas em atitude de corrida. Novamente, referências figurativas e imagens geométricas básicas, círculos, ovais, retículas, se sobrepõem, porque a transparência dos véus de tinta que permitem estas sobreposições não ajuda na decifração de seus sentidos. Dito de outro modo, a total transparência plástica da pintura se contrapõe à opacidade e o hermetismo quanto ao seu significado. Polk acreditava na pintura como um campo de resistência contra o desaparecimento do humano. No trabalho de Senise, ao contrário, essa opacidade é dada antes. Ela já se apresenta quando o que se vê é a parte de trás da tela grudada no chão, onde foram espalhados previamente alguns pigmentos e colas. A pintura começa pelo avesso, pela degradação e por certa violência, momento no qual se obstaculiza a visão. Pouco a pouco, depois, a cena vai sendo montada e as formas sugeridas são gradualmente desenvolvidas, tornando-se imagens que ensejam uma dimensão, volumétrica ou não, porque algumas delas são abandonadas ou deixadas em seu estado bruto, com a forma do arranque. As imagens escolhidas para o retrabalho do pintor vão ganhando transparência, sendo iluminadas desde seu interior, como em Retrato da Mãe do Artista 2, 1992. Novamente aparece a referência ao sudário e à história da arte, pois volta a ideia da aparição do manto e, simultaneamente, da sombra ou silhueta da pintura da mãe de James McNeill Whistler, 1834-1903, numa cadeira, como referência para o pintor brasileiro tratar do mesmo tema. O título original do quadro de Whistler é Arranjo em Cinza e Preto número 1, 1871, refletindo que a escolha do retrato de sua mãe serviu de pretexto para realizar uma pintura cujo leitmotiv é a luz interpretada pela própria pintura. Senise repete a paleta de cores principais presente no quadro do século XIX, pretos, cinzas, brancos, verde-oliva, amarelo Nápoles, aureolina, fundindo a figura humana com a cadeira e dividindo cuidadosamente os claro-escuros, as luzes e as sombras, a fim de conferir um aspecto eminente à figura. A silhueta da mãe de Whistler, apropriada por Senise como imagem a comentar a história da arte, mas também como parte de sua biografia, autorizada ou tornada possível graças à sua mãe, reaparece em muitas outras telas, às vezes repetida à esquerda e à direita, nos cantos do quadro, olhando-se frente a frente. Despacho, 1993, possui estas silhuetas ou perfis como sombras malvas que deixam abrir diante delas o espaço do fundo da tela, em ocre claro, imediatamente sugerindo o famoso puzzle, no qual dois perfis humanos se encarando podem se transformar, depois de algum tempo olhando fixamente para a imagem, na sombra de uma ânfora ou vaso. Em outras versões desta pintura, as imagens das silhuetas da mãe se fundem na parte superior, formando um fundo avermelhado, dando a ver na parte mais clara, no centro do quadro, a imagem da ânfora ou de algo que lembre o vaso referido, algo como o desenho do cálice em perspectiva de Paolo Uccello, 1397-1475. Em Casamento, 1994, o vaso aparece como uma espécie de suporte piranesiano para apoiar duas figuras em cada uma de suas extremidades, feitas com a mesma cor e textura de sua base. Sabemos que as silhuetas da mãe, já vistas, continuam a fazer parte do fundo, embora estejam ainda menos aparentes porque o espaço no qual estão mergulhadas é como o de uma grande parede branca com as marcas da passagem do tempo. Como o artista lida com elementos plásticos e pictóricos que, em geral, se relacionam por justaposição, é fundamental a exploração desse jogo de aparências que faz ativar, ora as figuras, ora o fundo, alternando nosso aparato perceptual de acordo com as regras ou preceitos previstos pela teoria da Gestalt. Esta teoria teve grande impacto nas produções construtivas dos anos 1950, subordinando-se nas décadas posteriores quase tão somente ao reconhecimento de sua pertinência, às vezes na prática cotidiana, na vivência do ateliê. É nesta posição que a Gestalt interessou a Senise e a outros artistas de sua geração. Outras teorias a propósito, seja da natureza da visão e da formação e recepção da imagem, seja em relação à história do fazer artístico, onde os sentidos da visão e do tato predominam, são acessadas e, ao mesmo tempo, mantidas à distância pela recusa sistemática do artista em subordinar o seu trabalho a uma agenda exterior às questões que se lhe apresentam imediatamente a partir do próprio fazer. O trabalho com as silhuetas rendeu-lhe também a possibilidade de indiretamente comentar a pintura depois da decretação de seu fim, tema que ocupou a história da arte e o pensamento estético desde o início do século XX. Arthur Danto, Hans Belting. Last Supper, 1993, traz as sombras de vários utensílios de cozinha, panelas, chaleiras, frigideiras, que são dispostas de modo circular, com algumas das suas partes, às vezes, se fundindo. As figuras passam a ganhar uma autonomia que as reabilita distantes de seus contextos ou funções originárias. A operação de Senise lembra a estratégia de Marcel Duchamp, 1887-1968, ao apresentar um urinol comum, a fonte, 1917, como um ready-made, um objeto industrial sem valor estético, colocado intencionalmente num contexto artístico para converter-se numa obra de arte. Parece que o artista buscou relacionar Last Supper às figuras, ou pelo menos olhou para elas, da parte inferior do grande vidro. The Bride Strip Bear by Rares Bratchler, Even the Lard Glass, 1915-1923, com as suas silhuetas de cores ferruginosas e desgastadas, posando de máquinas celibatárias levitando no espaço. O mesmo procedimento é utilizado em Luca Olhando para a Esquerda, 1993, no qual um objeto estranho, não identificável, uma espécie de vaso ou chapéu com bico, tendo uma argola virada para baixo, se apresenta como metonímia de alguém que se ausenta do quadro. Duchamp insistia na escolha de objetos que não tivessem para ele nenhuma atração estética, não fossem belos nem feios, ou seja, que refletissem a mais completa ausência de bom ou mau gosto, que fossem indiferentes. Era a partir dessa indiferença visual que se poderia construir um novo sentido sobre coisas que, sendo vulgares, não estariam contaminadas ou sujeitadas por um olhar pré-condicionado pelos anteparos sociais, políticos ou históricos. Duchamp buscava uma arte anestésica, algo que não pudesse ser pautado pelo deleite estético. Uma obra como Thun, 1918, por exemplo, guarda analogias com as telas não pintadas de Senise. Trata-se da última pintura de Marcel Duchamp, em tela, e sintetiza todas as suas preocupações artísticas anteriores. Vários objetos são representados de modo ilusionista, com a mão pintada com um dedo apontado no centro inferior, enquanto objetos reais são contrapontos a esses elementos em trompe-l'œil, uma escova de garrafa, um parafuso e alfinetes de segurança. Duchamp resume em seu quadro diferentes maneiras pelas quais uma obra de arte pode sugerir a realidade, como sombra, imitação ou objeto real. O título empresta um tom sarcástico à obra, pois as palavras são abreviações do francês «tu m'emmerdes», «você me incomoda», ou «tu ennuies», «você me entedia», e parecem expressar sua atitude de desdém em relação à pintura, no momento que a abandonava ou a questionava. Em 2011, Senise produz a obra 2862, número que se refere à quantidade de pessoas que usaram lençóis, provenientes de uma UTI de um hospital e de um motel do Rio de Janeiro. Espécie de um ready-made assistido, uma vez que o artista providenciou a lavagem dos lençóis antes de esticá-los em duas longas paredes de frente uma para a outra, formando um longo corredor branco, o qual o espectador era convidado a cruzar. As marcas residuais do amor e da dor, que aludem novamente à ideia de sudário, desapareceram fisicamente para ceder lugar à sensação da possibilidade de ainda estarem presentes nas fibras do tecido. Mesmo estando limpos, com manchas quase imperceptíveis de sangue, suor, sêmen e outros fluidos, os lençóis não eram tocados pelo público, como se uma espécie de memória de seus lugares originários fosse o suficiente para quase sacralizá-los. Senise também reafirma, nesta instalação, o seu compromisso com a pintura, sem pintar, e, de certo modo, dá um passo adiante, porque aqui importa menos a evidência explícita dos gestos ou ações que se deram anteriormente sobre o suporte apropriado. Há, sim, uma diferença em relação à indiferença visual proposta por Duchamp. Os lençóis foram escolhidos como tábula rasa para o ato de ver e de refletir sobre o que se viu, mas, ao mesmo tempo, remetem para o espaço originário do próprio ato de pintar, a tela em branco, ou seja, eles foram escolhidos pela alusão direta à pintura, tendo como suporte tradicional a tela, e, em particular, a grande tela de 1985, referida aqui como memória. O artista declarou que 2862 se trata de um trabalho feito em colaboração com muitas outras pessoas, que ou estavam doentes ou estavam fazendo sexo, uma forma de ready-made coletivo. Mas há outros sentidos encobertos nesta obra que conectam com outras produções do artista, anteriores e posteriores a ela. O artista não está apenas interessado naquilo que podemos ver, mas principalmente naquilo que temos consciência quando vemos. Como diria Nicolas Malebranche, 1638-1715, a propósito do que John Locke, 1632-1704, pensou do termo consciência, há como uma reflexividade que repete em abstrato um conteúdo da experiência. Quando vemos uma cor, por exemplo, temos consciência de que a estamos vendo simultaneamente ao ato de ver. Mais do que isso, essa reflexividade se estende também à memória que reconstrói a experiência via linguagem, como propôs Étienne Bonnot de Condillac, 1714-1780. Quando dizemos, olha aquele pássaro, a relação entre percepção e língua é exatamente a que existe entre ver e enxergar. Você toma consciência do que já estava ali. Quando isso acontece, o que você passou a perceber depois é projetado desde o começo. É uma operação parcialmente indevida da formação de uma construção no futuro perfeito, pois quando você vir o que está ali, a coisa já terá estado ali desde antes. É difícil precisar o momento de passagem entre uma experiência inaudita e a lembrança de algo similar que nos ajude a lidar com um dado novo, se é que isto seja possível. Porque o ver confunde-se com o pensamento e com a própria consciência do ato de estar aberto ao visível, que, por sua vez, é regido pela linguagem como representação da reflexividade do ato de pensar. René Descartes, 1596-1650, foi um dos primeiros a propor na dióptrica que a natureza também me ensina, por essas sensações de dor, fome, sede, etc., que não estou presente ao meu corpo como marinheiro ao navio. Estou a ele ligado de modo muito estreito e como que misturado com ele, a ponto de, com ele, compor uma só coisa. Pois essas sensações de sede, fome, dor, etc., não são mais do que modos de pensamentos confusos, resultantes da união e como que mistura da mente com o corpo. O corpo é para a alma como o seu espaço natal e a matriz de qualquer outro espaço existente. Assim, a visão se desdobra. Há a visão sobre a qual reflito e não posso pensá-la de outro modo senão como pensamento, inspeção do espírito, julgamento, leitura de signos. E há a visão que se efetua, pensamento honorário ou instituído, esmagado num corpo seu, visão da qual não se pode ter ideia se não exercendo-a e que introduz, entre o espaço e o pensamento, a ordem autônoma do composto de alma e de corpo. Maurice Merleau-Ponty, 1908-1961, dizia, a propósito da crítica ao pensamento cartesiano, que a visão não é certo modo do pensamento ou presença a si, é o meio que me é dado de estar ausente de mim mesmo, de assistir por dentro a fissão do ser, ao término da qual somente me fecho sobre mim. Mas existir no mundo é aceitar que há nele sedimentação de significado e fluxo temporal, ou seja, admitir que há história no pensamento. Senise se divide igualmente em provocar ou estimular o nosso aparato perceptivo, convocando os sentidos e utilizações históricas da pintura. A pintura não foi nunca apenas um campo de expressões materiais. Antes, representa um conjunto de formas de pensar e de sentir que, embora não possam ser transmitidas ao futuro de modo integral e intocado, permite experimentá-las à luz de novas demandas, individuais e coletivas. O ato de pintar ou de executar alguma arte nunca é, assim, um ato solitário. No ato de ver 2862, os diversos sentidos da visão e das experiências que já se encontravam nos corpos e nas almas dos passantes são convocados diante das telas. Não se configuram, neste momento, como grandes telas brancas, mas como anteparos nos quais o ver, o já visto, o sentir, o já sentido e a história das representações são simultaneamente refletidos. Ver é ter a distância, descreveu Merleau-Ponty. É reconhecer, no campo das potências motoras do sujeito, que o que está em jogo no ato de ver e de pensar é a reflexividade, não de uma imagem especular, mas de uma miríade de experiências similares e, ao mesmo tempo, em meu corpo atual, no corpo possível, uma experiência singular que mais tarde se somará a muitas outras experiências de muitos outros. Recuando um pouco no tempo, podemos constatar que o artista já se preocupava com esses sentidos ocultos da visão, no ato de pintar ou de trazer a pintura ao pensamento, para conduzi-la a um ponto no qual ela não é apenas uma imagem para ser vista pelo aparato óptico, mas algo que se reveste de camadas de significados encobertos. Ela que não está. 1, 2, 3, 4, 1994, é um conjunto de pinturas que trazem manchas de um descascamento numa parede, que só não se dá a ver como uma ruína qualquer em qualquer lugar ou muro, porque reproduz os contornos dos vestígios de um afresco pintado por Giotto di Bondone, 1267-1337, o funeral de São Francisco, na Capela Bardi, em Florença. Depois de muitos anos, o afresco sofreu intervenções. Foi caiado de branco e nichos tumulares foram abertos na parede bem no seio da pintura. Um pouco mais tarde, os nichos foram cobertos e a pintura foi em grande parte restaurada, embora tenha ficado com cicatrizes daquelas construções ou intervenções anteriores. são justamente estas marcas que interessaram ao artista e de onde se originaram as pinturas desta série, como se nascessem de uma estranha cartografia. Senise declarou certa vez que aquilo que o atraiu no afresco era justamente a parte da pintura que estava ausente, o que havia sido destruído. Ela remeteria não apenas à pintura original e aos seus significados dentro da hagiografia de São Francisco, mas também a todas as intervenções sofridas a posteriori e, em especial, a memória das pessoas que foram sepultadas naqueles nichos, as histórias de suas vidas, das quais restou apenas um véu ou descoramento rasgado numa parede. Havia já, de certa forma, nestas obras, o princípio ou ponto de partida do ready-made. Também há uma semelhança entre as manchas que circundam o espaço quadrangular aberto pelos contornos das cicatrizes do afresco, assimilados como sudários por Senise, e a figura principal da parte superior do grande vidro, de Duchamp, a parte intitulada Via Láctea da Noiva, com forma de nuvem e três aberturas quadradas em seu interior. O artista utilizou gaze e a ação do vento, e depois fotografou três vezes as formas geradas, antes de reproduzi-las. Durante 6 meses, Duchamp deixou o trabalho intocado, acumulando uma camada grossa de poeira que foi usada como pigmento, colando-a com verniz em uma parte e limpando o resto. De modo semelhante, Senise usou em sua série uma sorte de materiais diferentes como verniz poliuretano, óxido de ferro, goma arábica e álcool, a fim de obter uma cor que não veio de um tubo de tinta. Numa outra série, também iniciada em 1994 e intitulada Boomerang, Senise parte de duas situações, já dadas, como modo de chegar a soluções ou imagens imprevistas. A primeira situação é o registro ou anotação de um sonho. O avião começou a fazer as manobras de aproximação sobre um mar cheio de pequenos barcos com cabine. O avião ia fazer um pouso de emergência na água. Já não era mais um avião, e sim duas longas asas tipo bumerangue. Os movimentos ou traçados do suposto avião são desenhados por meio da oxidação de pregos enfileirados diretamente sobre a superfície da tela. A segunda situação remete a uma ilustração do Tesouro da Juventude, uma enciclopédia que pertenceu à sua mãe. Em Três Caminhos, 1995, a linha avermelhada, vista como linha contínua à distância, mas como traço de perto, vai se desdobrando sobre si mesma, com volteios e afuniladas, de tal modo que princípio e fim não sejam reconhecidos. O devir é então representado a partir de um movimento perpétuo, uma espécie de anel de Möbius que permite ao olho recursivamente fazer o mesmo caminho. Novamente estamos a ponto de abandonar o interesse pela pintura, porque, por um lado, ao se olhar mais de perto, compreendemos não se tratar verdadeiramente de uma pintura, e, por outro, ao nos depararmos com a figura, caso não sejam acessadas as camadas de significados que lhe são anteriores e que, ao mesmo tempo, se sedimentam ali, outra vez pensamos se tratar apenas de uma garatuja infantil, executada numa dimensão maior. Senise está sempre a um passo de nos colocar numa situação de indiferença visual, a mesma de Duchamp, embora menos radical, porque ele não acredita que o pintor possa ser indiferente às coisas que escolhe e de, assim, provocar o espectador para logo a seguir abandoná-lo, como se o tivesse feito participar de um jogo tolo. Diante de seus trabalhos, ou nos obrigamos a uma contemplação extemporânea, ou ficamos à deriva, à espera da apresentação das regras que nos permitam compreender o que está sendo pensado, o que estamos vendo enquanto estamos vendo e o que não está sendo visto, mas que é decisivo para sua decifração ou fruição, pelo menos. O artista refaz dessa maneira o itinerário da modernidade para o qual é necessário avançar sobre os limites da representação, sem, no entanto, deixá-la definitivamente, supondo que o fim de um determinado modo de ver dá lugar a um novo, e depois disso uma outra vez, e outra atitude segundo a qual a arte não coincide exatamente com a obra que lhe dá sustentação, mas com o seu posse fieri a possibilidade de surgimento de outras tantas imagens e pensamentos que se encadeiam e relacionam. A imposição desses novos limites leva, às vezes, à sensação de que o artista estava depurando o seu trabalho em direção ao minimalismo, a condição mais essencial possível dentro da possibilidade de se pensar a pintura como assunto da própria pintura. Mas esta é uma ideia equivocada. Quase Aqui, 2011-2018, é o nome de um conjunto de pinturas nas quais há um campo retangular branco imaculado, como se não tivesse sido feito pela mão, sobre outro fundo retangular maior, este segundo campo guardando as marcas, arranhões, cortes e máculas de uma grande mesa de trabalho, que opera também como uma matriz de palimpsestos para o artista, assim como os diversos pisos achados mundo afora e os chãos de seus ateliês. Como sempre, o ponto de partida de Senise é uma situação já dada, na qual ele encontra um meio de começar a configurar a imagem a partir de padrões que estão presentes em seu entorno, quase casuais, além de outras referências da própria história da pintura, que são trazidas de fora e significadas no momento de contemplação do trabalho. Podemos pensar em Kazimir Malevich, 1879-1935, por exemplo, com o seu Quadrado Branco sobre Fundo Branco, 1918, ou em Robert Heimann, 1930-2019, Twin, 1966, entre outros. De fato, quase que imediatamente após a aparição da imagem, ela mesma faz com que, inversamente e por um átimo, desapareça tudo que está em redor, porque o nosso próprio campo de visão impregna-se daquele branco, transformando-se numa tábula rasa. É como se estivéssemos diante da tela branca do cinema antes de a projeção se iniciar. O título da série demonstra uma vez mais que parte das referências trazidas ao ato de visualizar a pintura pertence à tradição da arte. Dessa vez, a ótica e seus usos, da perspectiva artificiales da Renascença, por exemplo. A imagem da tela branca imaculada parece flutuar sobre o espaço daquele fundo rudimentar e não estar incrustado ou construído sobre ele. A primeira imagem parece fugir ou estar surgindo. Está quase aqui, fora do espaço da representação, do quadro, como se estivesse suspensa entre o nosso olhar e o suporte. Mas assim como pensavam no século XVIII, o espaço vazio, não como o anátema do horror vácuo, do excessivamente ornamentado, por exemplo, a Igreja de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto, Minas Gerais, caprichosamente copiosa e variegada em suas representações e ricos ornamentos, folhados a ouro, em oposição ao asceticismo e rudeza da Igreja de São Francisco de Assis, atribuída a Aleijadinho. As pinturas de Senise também aludem à possibilidade de uma diversidade de imagens imaginadas comparecerem no momento de apreensão da pintura, que, em si, nada representa. Quase Aqui começou a ser produzida no mesmo ano de 2862 e guarda com esta última obra uma estreita relação quanto à quantidade de histórias e de sentidos que podem jazer por detrás de uma tela branca. Por isso, é simplista entender a sua pintura como algo meramente dirigido ao minimalismo estadunidense. O retângulo em suspensão, no centro de outro retângulo, como uma representação dentro de outra, volta a reaparecer na série Biógrafo, 2013-2020. Ela foi iniciada após a morte do pai do artista, com 85 anos de idade. Então, em princípio, Senise planejou realizar 85 pinturas, uma para cada ano de vida de seu pai, como se estivesse escrevendo a sua biografia. Ele herdou um arquivo imenso de fotografias de diversas pessoas e lugares ao redor do mundo. Seu pai era piloto. Como destinatário deste acervo, Senise tinha muito pouco a dizer sobre ele. Seu pai habitualmente não lhe falava muito sobre a sua vida ou sobre os lugares por onde passou. Mas a fotografia em geral, qualquer que seja o assunto ou motivo, implica sempre na visualização a partir do visor da câmera que, por sua vez, emoldura uma cena antes já enquadrada por um olhar desnudado. Os dois retângulos superpostos implicam, assim, segundo o artista, o intento de trabalhar a ideia do original e sua representação. Numa entrevista recente, Senise diz: "Acho que o retângulo, dentro de outro retângulo, é um formato visual que me permite coletar e analisar informações durante um longo período de tempo. Para mim, esta série trata de encontrar sentido em coisas que ainda não sei. Repete-se, de pintura a pintura, um padrão com formas de vigamentos, escadas e tábuas de alçapões projetados em perspectivas abissais, em vista de verme, olhando de baixo para cima, no retângulo maior, ora sendo interrompidas no retângulo menor, de dentro, ora sendo espelhadas com uma leve ampliação, como se no centro do quadro houvesse uma lente côncava, gerando a distorção da vista geral. As imagens de madeiramento são obtidas a partir de colagens de pequenos pedaços de monotipias feitas sobre tecidos. Esses vigamentos já haviam sido utilizados em obras anteriores, como Aurora Boreal, 2006, Tan, 2008, e na série Prodrome, 2010-2012. É importante lembrar ainda de Sigmar Polk, em especial pela relação dessas obras com estruturas de torres que se erguem ou que estão prestes a desmoronar, por exemplo, com Watchtower, 1984. Às vezes, se tem a impressão de que se está dentro de uma torre de vigilância, o nosso olhar galgando os níveis, percorrendo os entroncamentos e cruzetas da amarração arquitetônica, antes de ser abruptamente intervalado pelo campo visual do segundo retângulo. É como se fôssemos alertados pelo artista de que o que vemos é uma representação. Não há ali nem espaço, nem ar, nem profundidade. Tudo não passa de uma ilusão que está sendo produzida como uma vista artificial de algum lugar ou do trecho de algum lugar não inteiramente reconhecível, simultaneamente à consciência do ato de ver e de sentir que estamos imaginando ao ver. O cruzamento do olhar ao ver o primeiro retângulo e depois o segundo, ou vice-versa, nos coloca diante de um puzzle, novamente indo de encontro à ideia do Champiana de buscar a arte onde ela não está, ou onde se encontra imprevista, podendo novamente ser algo surpreendente, num mundo onde tudo se reificou, onde tudo já foi dito e visto. Há um breve conto de Walter Benjamin, 1892-1940, que narra a história do rei que pede ao cozinheiro real que lhe faça a mesma omelete de amoras que ele comeu em sua infância, há 50 anos. Quando o pai havia fugido de uma guerra perdida com o vizinho, abrigando-se pai e filho numa floresta. Naquele tempo, foram acolhidos num casebre de uma velhinha que lhes recebeu calorosamente e lhes ofereceu a referida omelete. Ao que o cozinheiro lhe respondeu que seria impossível refazer a receita, pois ela jamais teria o sabor picante do perigo, a emoção da fuga, nem seria comida com o sentido alerta do perseguido, ou teria a doçura da inesperada hospitalidade calorosa, nem o ansioso repouso. A experiência de um acontecimento vivida numa ocasião única, singular, jamais se repetirá, nem sequer se tivermos o controle de todas as possíveis variáveis e fatores que contribuíram para que ela se desse outra vez. Não do mesmo jeito. Senise tem consciência disso. Por isso desenvolve um padrão simples e um método comum para a realização de suas pinturas, embora nunca anteveja completamente aonde quer chegar. Os pontos de partida, às vezes, não se alteram muito, mas os resultados são sempre inesperados, porque em cada ocasião o artista vive um momento distinto e a cada momento carrega claramente um anseio novo. Ele me disse recentemente numa conversa que gostaria que as suas pinturas durassem o tempo suficiente para serem vistas no futuro, que, quando ele as pensa, entende que estejam sendo feitas para uma época que ainda não existe. O seu desconforto com o presente é compreensível. Para ele, cuja arte do passado ainda pode ser vital para fazer o artista atual se emocionar e perseverar em seu trabalho cotidiano, que o faz se colocar diante de problemas e questões universais para a linguagem da pintura, mesmo não usando tintas e pincéis, mas que em grande parte vai sendo esquecida e banalizada e transformada em mera mercadoria numa sociedade cada vez mais exposta à violência, à ligeireza de entendimentos e à estultice. O ideal seria que uma idade melhor e mais civilizada acolhesse a sua obra. Muito embora possa ser também esse tempo vindouro, aquele para o qual as suas pinturas serão pensadas como visionárias. Então, poderão dar a ver que, quando foram feitas, este nosso mundo já caminhava a largos passos para sua própria ruína. Uma casa para Daniel. Apesar e por causa. Nascer e morrer. Muro sismógrafo. Paulo Miada. Uma casa para Daniel. 2,15 metros. Altura média de uma porta com seu batente. É essa a dimensão vertical da obra. A percepção da escala, convém logo lembrar, está diretamente ancorada no corpo. Existem as coisas que seguramos inteiras em uma mão, as que cabem num abraço, as que acomodam nosso corpo sentado, as de altura próxima da nossa e aquelas em que podemos entrar. A obra Casa, 2005, está justamente no limiar da escala do espaço habitável. Sua altura é aquela de um umbral. Sua largura, duas vezes maior, abrange uma extensão arquitetônica. Realizada aproximadamente no meio do intervalo temporal desde as primeiras obras de Daniel Senise até o dia atual, de 1983 até 2025, trata-se de uma dobra nos muitos sentidos que a palavra pode carregar. O procedimento central para a realização desse trabalho foi a operação de captura por contato da substância impregnada em um assoalho de madeira. Trata-se de um recurso experimental, com que Senise vinha profundamente envolvido desde 1999-2000. Uma operação que sintetiza sua perene atenção a traços, marcas, índices e vestígios transmissíveis de uma outra substância no contágio entre corporalidades que se tocam e trocam resíduos de suas durações. Aqui, nesta casa, há um pano único que atravessa toda a extensão da peça. O tecido está tingido pelo ritmo constante de tábuas de madeira que conformam longas faixas horizontais. De mesma espessura, essas faixas possuem tonalidades distintas, áreas mais e menos escurecidas, com manchas provavelmente difíceis de perceber no próprio piso, acentuadas por contraste ao serem transferidas para a tela. Na área central do mesmo tecido, há uma extensa mancha de outra natureza, simétrica, com as bordas mais escuras que o centro. Ela parece ser resultado da ação de um líquido derramado sobre o pano dobrado em duas partes longitudinais. Temporalidade sobre temporalidades. Essa mancha é índice de um acidente que deslocou parte dos resíduos previamente capturados do solo. Em um só pano, um só plano, Senise manipulou durações e capturas. Fez uma pintura informe e indisciplinada que é, também, uma espécie de cronografia escrita do tempo. Há muitas associações plausíveis a essa ordem de operações, desde as múltiplas culturas que desenvolvem formas de magia por contato até a linguagem fotográfica e seu compromisso com a informação indicial, passando ainda por máscaras mortuárias, sudários, práticas forenses e histórias da pintura europeia. Há, entretanto, um outro campo de operações em cena na Casa de Senise. Formas de coloração escura e contornos precisos que interrompem a extensão contínua do pano manchado descrito anteriormente. São faixas de tecido também impregnadas pela captura de assoalhos de madeira, mas de outro lugar, onde provavelmente havia madeira proveniente de outra espécie de árvore. O artista emprega recortes dessas faixas escuras como recurso pictórico para configurar uma espacialidade segundo princípios da perspectiva geométrica. Há um desenho técnico lançado sobre o campo pictórico informal previamente fixado sobre um plano rígido de madeira, em seguida preenchido por outros tecidos que são colados no mesmo nível do primeiro tecido, em uma operação de corte e encaixe nivelado reminiscente da técnica da marchetaria. Na obra que observamos, o desenho conformado remete às estruturas nuas de alguma espécie de construção, algo ainda inacabado ou já em ruínas. Há um único ponto de fuga para a composição, o que reforça as relações de simetria entre seus elementos, especialmente entre aqueles no campo superior e no campo inferior do quadro. Esse ponto de fuga, no entanto, não está perfeitamente no centro geométrico da tela, pois foi deslocado para se alinhar com a grande mancha do pano principal da pintura. Esse inusitado alinhamento do ponto de fuga da perspectiva com uma simétrica mancha acidental é um de vários sinais da oscilação entre indiferença e convergência entre os modos de produzir imagem presentes na obra casa. E essa oscilação é justamente o que alarga a ambivalência da obra, fazendo dela uma das excepcionais realizações na ampla e profícua trajetória de Daniel Senise. No encontro entre a escala da obra com seus elementos visuais, o primeiro enigma oferecido pela pintura está na própria interpretação do ponto de vista da observação. É possível ler a estrutura arquitetônica em perspectiva como uma casa sem teto ou paredes vista de baixo para cima, um esqueleto que enquadra um céu tomado por uma nuvem carregada e inquietante. Igualmente, pode-se apreender a cena de um galpão visto à distância, com suas vigas e pilares refletidos por um corpo d'água, o que daria credibilidade para a dobra perfeita da mancha ao fundo, alguma vegetação irregular também refletida por um rio ou um lago. É impossível definir se alguma dessas opções é mais verossímil do que a outra. As interações entre os planos pictóricos ora convergem com uma leitura, ora com outra. Essa marca, diz alguém, é como um reflexo do sol sobre o espelho d'água. Não, diz outrem, trata-se da sombra da volumetria de uma nuvem. O olhar escorre por hipóteses cognitivas, sem conseguir se estabilizar. Nesse movimento, a própria arquitetura das linhas revela suas incongruências. Há linhas e ângulos que seriam absurdos se de fato se tratasse de uma construção sujeita à gravidade e à resistência dos materiais. Nem bem casa, nem bem galpão, tampouco nuvem ou rio. O que vemos é uma pintura, só isso, tudo isso. A casa e a pintura somam-se à memória, à duração e à ambivalência como motes que orientam a vida e a obra de Daniel Senise. Encontrar um lar ou um ateliê, construí-lo e reformá-lo são ações com que ele está continuamente engajado, importantes talvez por serem recursos para contornar vulnerabilidades e lacunas de sua juventude. Ao mesmo tempo, encontrar uma forma própria de fazer a pintura, pensar a sua história e embaralhar o seu repertório é o grande arco que atravessa toda a sua produção, quiçá como desafio que coloca em questão o próprio auto-reconhecimento do artista como tal. De modo mais geral, as buscas pela casa e pela pintura articulam-se especialmente em dois traços distintivos de sua produção. Primeiro, a obstinação do artista em adentrar grandes espaços esvaziados, abandonados ou não, para impregnar seus suportes com camadas da pátina da arquitetura e de sua vida pregressa. Essa busca constante é o processo mais duradouro entre os recursos de linguagem empregados por Senise. Segundo, dentre as abundantes referências à história da pintura feita pelo artista, muitas aludem à representação do espaço maturada no Renascimento e em suas adjacências, aos códigos e formas que consolidaram a arquitetura habitável como aspecto inerente da composição e da profundidade pictórica, algo especialmente explorado nas suas obras da série Reino, mas não apenas lá. Pois na obra que escolhemos visitar de perto, Na Casa, de Daniel, todos esses traços aparecem de modo frontal. A pintura como abrigo e o abrigo como pintura. Sem personagens ou narrativas, mas como experiência fenomenológica. Importa a escala da obra, assim como importa seu acúmulo incongruente de marcas indiciais e seu equilíbrio instável entre regimes de produção de imagens. A pintura excede, a casa retrocede. E vice-versa. A estabilidade, em todo caso, é sempre circunstancial. Daniel Senise continua construindo sua casa e sua pintura 20 anos depois. Apesar e por causa. A vasta superfície está repleta de manchas. Seu tom marrom, algo ocre, recobre toda a extensão da pintura, sem que se notem marcas de pincel ou de instrumentos afins. A aparência é de um entintamento do tecido de algodão, uma tintura feita de algum modo heterodoxo que produz variações e evita a homogeneidade da cor. Centralizada na tela, existe uma grande mancha bastante evidente, uma forma negativa em que há menos pigmentação ocre do que na superfície geral. Com linhas grossas, essa forma tende ao retângulo, como uma forma superior abaulada. É no relativo vazio dessa mancha clara que se destacam as marcas mais fortes em tons marrons muito escuros. Não há propriamente tinta nisso que aqui chamamos de pintura. Tudo que se vê é resultado da presença ou ausência de óxidos de ferro e goma laca indiana, resina orgânica popularmente conhecida como asa de barata, imiscuídos em verniz poliuretânico. O que equivale dizer que a pintura em si é mancha, marca, vestígio, resíduo, rastro e indício. Por isso é difícil encontrar atalhos na descrição do que se vê quando se está diante da obra Ela Que Não Está, 6, 1994, de Daniel Senise. Não existe uma figuração explícita, tampouco o recurso à composição pelo encontro de formas básicas da geometria euclidiana. Há a soma e a retirada de matérias entre um desígnio preciso e uma soma de acidentes, onde o corpo central ocupa o foco da atenção, tanto por sua escala como por seu contraste. Sem atalhos, procuramos maneiras de tornar mais longo e nuançado o encontro com a pintura. Seu título oferece caminhos. Ela, seja quem ou o que for, não está. Sua ausência é, portanto, presente. A forma menos pigmentada é a mais provável candidata à marca indicial dessa falta. Afinal, nesse caso, menos cor equivale a menos exposição aos materiais, o que pode ser resultante de alguma espécie de máscara ou proteção do tecido. Algo foi adicionado durante a fatura da obra e, então, removido, gerando uma área mais clara, uma forma por subtração, onde, entretanto, fortes marcas escuras despontam. O elemento final do título, 6, indica que se trata de uma obra dentro de uma série. De fato, existem outras pinturas de 1994 com o título Ela Que Não Está. Todas têm as mesmas dimensões, 193 por 305 centímetros, e são feitas dos mesmos elementos. O que muda, porém, é a natureza material e, portanto, cromática de cada tela. Ora, tudo tende ao mesmo tom, ora, a contraste suficiente para definir uma relação entre figura e fundo. Ora o ocre se espalha por toda a tela, ora ele se condensa na forma misteriosa. Ela, a forma que não está, comparece em todas as obras da série. Ela importa. Sendo mancha, ela é também figura. Com exceção de pessoas nascidas na segunda metade do século passado e profundamente familiarizadas com a arte italiana do começo do século XIV, não é possível reconhecer essa forma sem auxílio do depoimento do artista. Ele nos informa que baseou o seu contorno em um afresco pintado por Giotto, Giotto di Bondone, figura central para a definição dos alicerces da pintura do Renascimento, na Capela Bardi, em Florença, por volta de 1310-1320. Mais precisamente, Senise apropriou-se de uma forma que foi removida desse afresco devido à construção de um cenotáfio no começo do século XIX que, ao ser removido 4 décadas depois, levou consigo parte da pintura original. Ou seja, essa forma é o vestígio da perda de um Giotto devido à adição e posterior retirada de um elemento fúnebre. Toda a capela encomendada pelos Bardi a Giotto retrata a vida de São Francisco com ênfase nas analogias entre sua vida e a jornada de abnegação e sacrifício de Jesus Cristo. Por trás da área em que havia sido instalado o cenotáfio estava a cena do funeral de São Francisco, representado deitado paralelamente ao enquadramento e ladeado por pessoas e anjos comovidas por seu falecimento. Trata-se de uma obra madura de Giotto, muito mais naturalista do que os afrescos da Capela degli Scrovegni, em Pádua, por exemplo. Ainda assim, o que mais fortalece a emoção da composição é a tensão entre o que há de esquemático, rígido, e o que há de gestual, dramático, em cada aspecto da pintura. Giotto estava fabricando uma linguagem, alargando seu campo conforme encontrava seus limites, sem, contudo, desfazê-los. Sua pintura até hoje emociona porque tem gosto e cheiro do nascimento de algo novo, inclusive quando seu assunto é o encontro com a morte. A pintura de Senise começou muito tempo depois, numa época permeada de anúncios do sepultamento da própria pintura. Como parte da geração que começou a expor na década de 1980, Senise adotou como seu principal objeto uma linguagem que havia sido considerada por parte substancial da geração anterior algo superado, esgotado e decadente. Pintar, por algum tempo, pareceu supérfluo. Arte poderia ser eminentemente feita de conceito, informação, proposta, acontecimento, notícia, comunicação. Por que não, se assim se manifestava o mundo do capitalismo especulativo e informacional? Acontece que o regime de hipercirculação instantânea da informação, como se tem delineado em escala e velocidade crescentes no último século, nunca prescindiu das imagens. As imagens abundam, porém, mais e mais submetidas às legendas, manchetes e metadados pré-fabricados que se propagam achatando suas interpretações e seus sentidos. As imagens estão, mas não as vemos realmente. Nós a reconhecemos como dados. Paradoxalmente, esse fenômeno tem sustentado a relevância da pintura, raro bastião da complexidade, opacidade e ambivalência das imagens. Giotto estava formulando uma nova linguagem incompleta, que o Renascimento expandiu. A Academia de Belas Artes sistematizou e desidratou. O modernismo desarmou e o pós-guerra pretendeu encerrar. Mas aquele estado de linguagem incompleta, ruidosa e ambígua se fez outra vez necessário, enquanto o mundo informacional simulava um cenário de imagens velozes, transparentes e descartáveis. A contribuição inicial de Senise a esse esforço de retomada da pintura como campo de exercício de complexidade se deu pela adoção de uma pintura em que gestos e matérias se acumulavam sobre cacos de signos e símbolos, espécie de estado digestivo da formação pictórica que sua linguagem exercitou desde meados da década de 1980 até o final da década de 1990. Nesse período de formação, o artista parecia simultaneamente configurar e dissolver suas telas enquanto tendia, cada vez mais, a permitir a configuração de um elemento central reconhecível mantido em um estado de vulto, esquema, silhueta ou borrão. O referente desse elemento, uma nuvem, um véu, um martelo, podia ser, indistintamente, um fragmento da história da pintura ou um banal objeto cotidiano. Aos poucos, seus procedimentos de soma e retirada de tintas foram abrindo caminho para o acúmulo e o apagamento de rastros de matéria como óxidos, lacas, sujidades e rastros. Sua fatura se tornava indicial. É justamente no cerne dessa transformação que se encontra a tela Ela que não está 6. Trata-se de uma das suas primeiras séries inteiramente resultantes da contenção radical dos meios pictóricos e a adoção de vestígios materiais. O signo central que nela se apresenta como rastro ou borrão é o espaço negativo do afresco de Giotto. Daniel Senise consolidou os fundamentos de sua linguagem com um aceno àquilo que é a parte faltante numa obra maior de um artista conhecido por sua invenção de linguagem. Afinal, a pintura contemporânea existe por causa da copa que se abre desde o tronco de Giotto, e apesar dela. Apesar de, porque resistindo à domesticação do cânone pictórico clássico e ao seu esgotamento. Por causa dela, porque infundida do desígnio original de dar forma ao que não cabe em palavras, legendas e textos explicativos. Nascer e morrer. Face a face, duas estruturas treliçadas de madeira, similares àquelas que sustentam grandes publicidades à beira de estrada. Longas e próximas, formam um corredor, um espaço contido entre dois altos planos brancos. São como billboards lacônicos, imensos, porém desprovidos de imagens publicitárias, dispostos de modo a se bloquearem mutuamente. Não resta alternativa senão caminhar entre eles. Na cadência dos passos, o que era ausência de informação, pouco a pouco, dá lugar à soma de sutis evidências. Nota-se que as faces das estruturas não são simples chapas metálicas ou de madeiras pintadas de branco, mas sim tecidos alvos costurados entre si, em uma modulação constante. De um lado, os tecidos estão distribuídos em 3 linhas e 13 colunas, com módulos verticais. Do outro, com a mesma quantidade de linhas, retângulos horizontais se distribuem em 9 colunas. De perto, não são estritamente brancos. A superfície de algodão apresenta manchas mais ou menos evidentes, além de pontuais remendos. A informação é sutil, mas é da qualidade do informe. Quer dizer, evoca aquilo que resulta do fluxo da vida e sua imprevisibilidade orgânica, não do ofício da razão, do cálculo e do projeto. Se calhar, o raciocínio, então, começa a juntar essas evidências. Tecidos brancos de algodão, estreitos ou largos, com manchas orgânicas, lençóis de casal e de solteiro? Na ficha técnica da instalação, o mistério termina. São lençóis usados em um hotel e em um hospital. 15 anos antes da realização dessa obra, enquanto se aprofundava na experimentação de materiais capazes de produzir marcas sobre tecidos, Daniel Senise formulou o princípio de uma ideia. Propôs ao Instituto Nacional do Câncer do Rio de Janeiro, INCA, doar um novo conjunto de lençóis para que fossem usados até chegarem a seu ponto de descarte, para então retornarem a ele. Depois, arranjo similar foi feito com um motel no bairro do Catete, também no Rio de Janeiro. O resultado, algo escatológico, em suas facetas, convalescente e lasciva, gerou um conjunto de tecidos sem destino definido. Senise sabia que havia algo que o levava a reunir esses materiais, mas não tinha um desenho claro do que fazer com eles. Por isso, o intervalo de 1,5 década até que a instalação tomasse forma na Casa França Brasil em 2011. Foi diante da opulência da arquitetura neoclássica do edifício desenhado por Grandjean de Montigny em 1819 que as duas estruturas de madeira posicionadas frente a frente foram concebidas. Como hiato no excesso de informação do decor com arcos e colunas, o vazio dos tecidos convidava os visitantes a andar entre rastros de vida e morte, resiliência e prazer, reprodução e falência, e, em última instância, excedente de libido e descontrole de proliferação celular. A relativa calma visual que a instalação estabelece logo dá lugar à abundância de sinestesias, imaginários e evocações que se ativam ao compreender que se está diante de marcas deixadas por pessoas reais, em lugares reais, lidando com aspectos concretos e intensos de suas existências. O título da obra, 2892-2011, em princípio enigmático, resulta da estimativa calculada de quantos corpos se deitaram nesses lençóis. Não há como saber quem foram ou que emoções efetivamente sentiram, mas é possível projetar imaginários nessas imensas telas lençóis. Em comparação com seu vasto conjunto de pinturas, Daniel Senise fez poucas instalações. Quando ele as propôs, realmente perseguia algo específico. No caso de 2892, buscava uma forma de colocar em elipse seus próprios gestos, deixando o centro da cena e o foco da atenção para a infinidade de sensações e evocações que cabem no mais ínfimo, fino e imperceptível rastro da vida, bastando para isso que o olhar se disponha a perscrutar como voraz detetive cada índice e vestígio. Mas por que um pintor procuraria suprimir as típicas ações pictóricas? Uma hipótese é que o assunto de fundo que o move está um pouco aquém ou além da própria pintura. Trata-se dos processos cognitivos da percepção, das operações que se somam à apreensão visual na formação do entendimento do que se vê. É a combinação de memória, associação, expectativa, repertório, contexto, vontade, emoção, comparação que atua na percepção em milésimos de segundo. A maneira de pintar de Daniel Senise reflete esse interesse, manifestado, por exemplo, em sua predileção por combinar dois ou mais regimes de representação em cada obra. É uma forma de provocar alguma hesitação do olhar, que oscila entre ressonâncias e diferenças entre o que percebe de uma mesma imagem lida segundo diferentes códigos. Também o interesse do artista pelos museus e pelos espaços expositivos, assuntos recorrentes em suas obras, alimenta-se de sua atenção pelos aparatos que se dedicam a promover o reconhecimento da arte como tal, interferindo em seu valor e mesmo em seus potenciais significados. Ao realizar uma instalação que media a relação do visitante com o próprio espaço expositivo, não apenas como uma imagem nele instalada, mas também como interrupção e intervalo, Senise encontra outra escala de abordagem desses problemas. Ele enfatiza a possibilidade de compartilhamento coletivo de modos de cognição aguçados, ao mesmo tempo em que prescinde de colocar sua própria pintura como corpo de prova dessa experiência. Prefere recolher a noção de imagem e de pintura, evitando realçar sua própria gestualidade para provar da arquitetura da experiência e do pensamento. É como se seu trabalho pictórico houvesse, com os anos, expandido e complicado questões, como se manifesta na pléiade de fragmentos de perspectivas, edificações, treliças, estantes, grelhas, texturas, marcas e modulações presentes em seu repertório, e coubesse a instalação aterrissar a discussão de volta a seu grau zero. Nesse sentido, é particularmente tocante que o que se vê e se intui nas marcas sobre os lençóis seja não só de natureza escatológica conectada aos extremos da corporeidade, mas também da ordem do indício vestigial daquilo que acontece por acidente, osmose e duração, independentemente da intencionalidade de quem na cama se deita. Pois, se os mecanismos da percepção importam, eles importam não apenas quando se defrontam com a grande arte, com a linguagem estruturada de quem se expressa, mas também perante os acidentes que acontecem a todo instante, em toda parte, enquanto as pessoas estão ocupadas em nascer e morrer. Muro sismógrafo. Um acúmulo de rastros de tintas de tonalidades aproximadas, embora distinguíveis. No meio do aparente caos, é possível vislumbrar linhas parabólicas, uma na metade superior, quatro na metade inferior do quadro. O que forma essas linhas visíveis é a operação, há muito empregada por Daniel Senise, de justapor faixas de tecidos previamente impregnados de resíduos capturados de diferentes superfícies arquitetônicas. Nesse caso, vê-se que um tecido foi aplicado sobre uma parede mais claro do que o outro foi. Nota-se também que há marcas brancas e esverdeadas que foram aplicadas simultaneamente sobre ambos os tecidos após sua reunião, pois elas ultrapassam as linhas parabólicas, formando um plano avançado de fragmentos que se sobrepõe ao desenho. A espessura e o acúmulo de matéria, com texturas e densidades diferentes, superam em muito o que costuma acontecer nas obras do artista. Existem camadas distinguíveis e intricadas que quase dissolvem a composição estruturante do quadro. Considerando o histórico do artista, é plausível que a forma definida pela dupla curvatura, mesmo sutil, possa ser identificada como representação de um espaço arquitetônico, inventado ou existente. Mas, antes de perseguir essa possibilidade, vale sustentar o olhar para a imagem pictórica que Senise revela de modo imediato e com especial materialidade. O que a pintura apresenta é legível, em primeira instância, conforme dois cânones da pintura abstrata. A forma de proporção horizontal, com sua faixa central comprimida, poderia ser uma variável da abstração geométrica com pendor a extrapolar os parâmetros básicos da geometria euclidiana plana, buscando recursos da geometria analítica como modo de se referir a noções espaciais complexas. Ao mesmo tempo, o modo desordenado de sobreposição e embaralhamento de espessos aglomerados de fragmentos de tinta reunidos em camadas sucessivas faz do todo da obra uma espécie de abstração informal, avizinhada do que no pós-guerra foi chamado de art autre, tachisme ou matierisme. Não é novidade que uma obra de Daniel Senise possa ser percebida segundo mais de um regime de representação, mas a presença simultânea dessas duas polaridades no que tange à história da abstração é excepcional. Para ponderar sobre as possíveis implicações dessa convergência, agora sim vamos ao referente escolhido pelo artista para delinear a sugestão espacial das linhas de sua composição. Senise encontrou suas hipérboles na vista em perspectiva da sala em formato de ferradura do Museu de Arte Moderna da cidade de Paris, onde está instalada permanentemente a obra monumental de Raoul Dufy, La Fée Électricité, A Fada Eletricidade, originalmente produzida para integrar o Pavilhão da Eletricidade na Exposição Internacional de Artes e Técnicas na Vida Moderna, de 1937. Composta por 250 painéis de contraplacado curvado, essa pintura recobre uma área de mais de 600 metros quadrados de parede, representando em cores vibrantes um conjunto de otimistas alegorias do progresso técnico-científico. Naquele contexto, ainda anterior à Segunda Guerra Mundial, embora Hitler já houvesse sido nomeado Führer na Alemanha, esse deve ter sido um dos mais ambiciosos gestos celebratórios decorrentes da convergência entre o modernismo e o desenvolvimentismo europeu. Muito havia mudado em 1954, quando a Électricité de France, EDF, doou essa obra ao Museu de Arte Moderna de Paris, que inaugurou em 1964 o espaço representado posteriormente por Senise. Ainda mais mudou até 2025, nesse momento em que o artista escolheu referir-se ao espaço ocupado pelo painel de Dufy, é difícil estabelecer uma relação de empatia com a alegria eufórica das cores puras aplicadas de modo ágil em tratamento translúcido, quase aquarelado. O espetáculo da obra ainda está lá, mas sua loquacidade soa fútil, ingênua e até histérica. O avanço técnico-científico permitiu o crescimento sem precedentes da população humana, hoje a mais rápida força de transformação do planeta. Ao mesmo tempo, tal aparato prepara, em ritmo acelerado, a superação de pontos de não retorno no balanço climático da atmosfera terrestre, o que acarretará o fim da habitabilidade da Terra aos humanos. Noutra chave, o desenvolvimento dos artefatos elétricos e eletrônicos garantiu a formação de redes de comunicação, bancos informacionais e modelos de linguagem que seriam inimagináveis há 100 anos. Pari passu, esses aparatos são estruturais para a expansão e manutenção da maior latitude de desigualdade entre os mais poderosos e os mais miseráveis humanos a coexistirem no planeta. Não bastasse isso, os últimos anos devolveram à ordem do dia a proliferação tanto de regimes totalitários e estados de exceção, como também de guerras e genocídios de grandes proporções. É então que Daniel Senise refaz a perspectiva de A Fada Eletricidade como muro craquelado, superfície abstrata tomada, como que por uma bactéria, por ecos do informalismo em seu momento mais existencialista, profundamente marcado pelo trauma da guerra e do Holocausto. Nem a euforia, nem o otimismo nem a tecnocracia, a aspereza, o fim de linha, o amargor. A arte também pode ser isso, marcador de um estado de espírito que se impõe, sismógrafo de si e dos outros. Opacidade, terreno baldio quando não há casa segura para onde voltar. Conversa com Daniel Senice, Poliana Quintela. Gostaria de começar pela formação do seu olhar. Numa conversa em seu ateliê, você comentou que conviveu em casa com livros ilustrados e enciclopédias que marcaram sua infância. Achei esse dado revelador, porque talvez ajude a compreender algo essencial no seu trabalho. As imagens que emergem nas suas pinturas não obedecem a uma única lógica ou tradição, mas transitam entre naturezas distintas, atravessam gêneros e embaralham hierarquias visuais. Eu acho a infância importante para todo artista. A minha foi complexa, em uma casa com poucos recursos e pais ocupados com suas próprias questões. Eu tinha muito tempo sozinho. Havia alguns livros e enciclopédias herdados ou comprados pelo meu pai, muitos deles relacionados à arte, que ficavam no quarto que eu dividia com meu irmão. Entre eles, uma enciclopédia que tinha sido da minha mãe quando jovem, chamada Tesouro da Juventude, com 18 volumes sobre diversos assuntos, com desenhos, pinturas, esquemas de máquinas, ilustrações de histórias, tudo no mesmo nível, sem hierarquias. Esse foi o meu início de convivência com imagens, de perceber as diferentes formas de representação. Minha mãe desenhava, fazia retratos. Era uma atividade esporádica para ela. Ela tinha uma mesa com papéis e lápis em um canto da casa e, por causa disso, eu comecei a desenhar também. Quando eu já estava na faculdade, desenhar era habitual. Eu fazia retratos, ilustrações para jornais e revistas, pintava camisetas. Você se lembra de alguma imagem específica desses livros? Lembro de várias. A mais icônica é a tela O Retrato da Mãe do Artista, de James Whistler. Foi a primeira vez que a vi. Havia imagens curiosas, como as diferentes trajetórias que o bumerangue pode fazer quando voa, ou numa sessão intitulada Coisas que Podemos Fazer, um porquinho feito com uma batata e palitos de fósforo. Já usei algumas delas no meu trabalho. Ainda tenho essa enciclopédia no meu ateliê do Rio. Nesse caso, falamos, por um lado, de um ícone histórico, carregado de tradição, por outro, de uma representação mais técnica, como a trajetória do bumerangue. Apesar de muito distintos, o que parece estar em questão são diferentes sistemas de representação. O que lhe interessava naquele momento ao olhar para imagens tão diversas? Essas duas imagens vêm de universos de representação diferentes, mas elas trazem uma certa complexidade no modo como apresentam os assuntos em questão. A mãe do artista é representada quase como um monolito, uma mãe que não está completamente ali. A trajetória do bumerangue, um percurso invisível que acontece em um período de tempo, se torna um arabesco. A arte que me interessa precisa ter isso. Quando usei essas imagens, eu já tinha 10 anos de trabalho, já tinha um território meu, então elas vieram bem a calhar. Em que momento você percebe que está produzindo uma obra que é realmente sua? Logo que terminei a faculdade de engenharia, em 1980, percebi que não ia trabalhar como engenheiro. Nem fui pegar o diploma. Comecei a trabalhar em atividades que, de alguma forma, tinham o desenho como ferramenta. Em 1982, passei a frequentar a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio, e logo montei um ateliê com três amigos da escola, o Ângelo Venosa, o Luiz Pizarro e o João Magalhães. E já em 1985, estava na Bienal de São Paulo como artista. Foi muito rápido. Eu tinha conseguido organizar um trabalho pessoal. Era sobretudo baseado na pintura neo-expressionista da época, influenciado por artistas contemporâneos alemães como Markus Lippert, que vi na Bienal de 1983. Eram imagens desconstruídas de objetos do meu entorno, da casa ou do ateliê. Gostava da expressão a alma latente dos objetos, dos expressionistas do começo do século XX. Inicialmente fazia vários desenhos do mesmo tema. Depois o pintava com tinta acrílica e quase sempre com uma paleta bem reduzida, preto, branco, vermelho e, de vez em quando, um azul ou amarelo. Gosto dessas telas. Elas passam a sensação da intensidade da época. Hoje, quando vejo uma delas, posso relacioná-la ao momento em que foi feita, como um diário. Esse período durou uns 3 anos. Na época, trabalhava com acrílica, que seca rápido. Em 1986, comecei a usar tinta óleo, que veio bagunçar tudo. É uma tinta mais lenta, usava muitas camadas. Logo entendi que ia mudar. Eu achava que precisava de mais complexidade. E quando ficou mais claro para você? Foi um processo. Da tinta óleo surgiram novas situações. As telas colavam no chão do ateliê, que já estava impregnado de tinta, e eu passei a trabalhar nos dois lados. Fui diminuindo as intervenções com pincel. Entre 1993 e 1994, 10 anos desde o meu começo com pintura, fiz 2 exposições que mostravam os resultados das experimentações desse período. Uma na Galeria Camargo Vilaça, em São Paulo, onde mostrei uma série em que usei como referência a imagem da tela da mãe do Whistler, e outra na Galeria Tomás Kohn, no Rio, com uma série cujo título era Ela Que Não Está. Esse é um título que aparece bem cedo no seu trabalho, inclusive nomeia o seu livro de 1998. No entanto, ele me parece ainda muito pertinente para pensar sua obra até hoje. Aqui já não falamos mais da imagem como tema, mas como procedimento. Esse resto ou rastro que permanece na pintura sempre atravessado por uma experiência de falta. Em certa medida, ela que não está é isso também, essa imagem que nunca se completa. Você optou por construir uma eloquência mais silenciosa, o que também o levou a um caminho mais solitário dentro da sua geração. A geração 80, conhecida como a geração do retorno à pintura, foi muito associada ao prazer e ao fascínio pelas imagens. No seu caso, a escolha parecia ser outra: afirmar a pintura, mas não necessariamente a representação. Inclusive questionando a possibilidade de representar certas coisas. Como era, naquele momento, a sua relação com os pares, sabendo que estava trilhando um caminho mais solitário? E de que forma esse interesse por uma espécie de ausência nutria o seu trabalho? A ausência sempre foi parte do negócio para mim. Uso essa palavra como outras, sudário ou memória. Nenhuma delas dá conta completamente do assunto do trabalho, que não sei definir em uma palavra, mas apontam para um território. A primeira tela, Ela Que Não Está, de 1988, falava de uma pessoa. Já a série seguinte, de 1994, tratava da pintura que havia sido retirada de um painel de Giotto, na Basílica de Santa Croce, em Florença. Eu pintei o que havia desaparecido do afresco. Eu procurava a pintura que ainda podia ser feita depois do esgotamento do modernismo. Sabia que não havia uma resposta absoluta para isso. Seria apenas repetir a estratégia de superação desse movimento. Mas, na época, defini como voltar a pintar a paisagem usando também as conquistas do modernismo. Assim, passei a usar materiais que já estavam no mundo, desde capturas de superfícies à limalha de ferro. O que motiva a pintura é um mistério, a nossa finitude. Meu desejo era construir uma pintura atemporal, que pudesse ser vista em qualquer época e que mantivesse a mesma intensidade. Sei que isso nunca é plenamente alcançado, porque a pintura sempre é contextualizada, mas esse era e ainda é o meu horizonte. A geração 80 não foi um movimento. Não havia, de fato, uma unidade plástica no que se fazia. Cada um estava num caminho pessoal. Essa ideia de geração foi colocada de fora para dentro, uma tentativa de entender o momento pós-ditadura. Mas você se identificava com alguém dessa turma? Havia algum artista mais próximo cujo trabalho dialogava com o que você fazia? Eu olhava muito o trabalho do Jorge Guinle. Ele era um pouco mais velho e muito culto em pintura. Nós estávamos todos começando e ele já tinha uma obra. A participação dele na Bienal de 1983 me marcou muito. Eu também tinha o Ângelo Venosa por perto. Ele começou pintando, mas o trabalho foi decantando de uma forma completamente diferente do meu. eu tinha muita ansiedade em realizar, enquanto ele seguia num outro ritmo. Dividimos ateliê. Eu acompanhava de perto o seu trabalho, e de certa forma o que ele fazia tinha semelhança com a ideia de uma arte que não se prende a um momento específico. Outra coisa é que não me sentia herdeiro de uma arte anterior, e o que me interessava não tinha aderência a questões locais. Não pensava em discutir nossa cultura, nossas tradições ou as cores do Brasil. Até porque acho um exagero essa ideia de que a nossa natureza é mais colorida. Certa vez fiz uma viagem do sul da França a Paris, durante o outono, e vi todas as cores possíveis. No dia seguinte cheguei ao Rio. Aquela luz estourada de começo de verão era tudo preto e branco. Claro que existe esse desejo natural na arte de criar uma conexão com o contexto, com a comunidade. Para mim, isso não estava presente. Meu trabalho vinha da convivência com imagens. Inclusive, sua paleta sempre foi bem econômica. Mas, já nos anos de 1990, você experimentou algum prestígio. Sua obra chegou a circular internacionalmente. E tudo isso sem construir a imagem de uma arte brasileira. Como você acha que o trabalho foi lido nesse contexto das exposições internacionais? Não sei, sinceramente. Talvez os curadores estivessem menos preocupados com essa ideia de arte brasileira. Acho que hoje as curadorias são mais ligadas em criar narrativas e procurar sentidos que relacionem as produções aos seus contextos, sobretudo quando se trata de artistas do sul global, e o que eu faço não tem essa pegada. No início dos 1990, fiz uma grande exposição no México, no Museu Marco, em Monterrey. O título era La Mirada Iluminante. Não gostei muito, porque forçava uma leitura mística do trabalho. Como eu usava imagens de pinturas religiosas como referência, puxaram para esse lado. Parecia uma tentativa de enquadrar a obra como algo religioso ou espiritual, o que não era meu objetivo principal. Não agradou você? Acho que foi uma redução. Apesar disso, acho interessante aproximar algumas questões religiosas. Penso, por exemplo, na ideia do Sudário de Verônica, que introduz uma experiência da imagem não apenas como representação, mas como vestígio, como índice de uma presença que já não está. Para a tradição cristã, isso é fundamental, pois coloca a imagem num regime de aparição e de testemunho, algo que não é só figuração, mas também resto, prova, fantasma. Sim, a pintura europeia por séculos teve como tema o cristianismo. Há obras incríveis que fazem parte da minha formação como pintor. Algumas vezes usei essas pinturas como base. Fiz, por exemplo, uma série chamada Reino, que fazia referência a espaços pictóricos do Renascimento e do Pós-Renascimento. Nesses espaços sempre havia uma cena em curso, mas eu misturava, embaralhava essas referências, criando uma certa confusão. Elas mostravam um processo de embate na construção da imagem. Mais recentemente fiz a série Verônica. É também um comentário sobre um tema recorrente nos séculos XVII e XVIII. A figura de Verônica segurando o manto com o rosto de Cristo impresso. Isso me interessou não só pela história, mas pela ideia de uma imagem que se pinta. Essa série representa os diferentes formatos de véu da maneira como El Greco, Zubarán ou Velázquez pintaram. Eu fiz essas telas trabalhando nas minhas capturas de paredes com uma lixa, retirando as camadas de tinta para então formar o contorno do véu. Construí a imagem com a retirada de material, como em um processo escultórico. Ou seja, a referência inicial é uma pintura religiosa, porque os temas desses pintores eram imagens do cristianismo. Mas para mim, a pintura é o assunto. No meu trabalho, a aparição é o próprio véu. Você mencionou essa ideia de uma pintura que se pinta. Isso me parece central no seu processo, esse interesse em produzir imagem sem recorrer à mediação do pincel. O decalque no chão, ou o sudário do chão, é um procedimento que justamente opera nesse limite. Imagens que não são feitas pela mão do homem, mas que emergem de um contato, de uma impressão, quase como se viessem por si mesmas. E é interessante, porque ainda que sejam imagens auto-inscritas, o processo nunca se disfarça. Quando nos aproximamos, vemos as manchas, as nóduas, os traços, as lacerações, aquilo que restou da superfície. O que está ali não é apenas forma, mas a inscrição de um tempo, com camadas de experiência acumuladas. Nesse sentido, a sua prática dialoga tanto com uma tradição espiritual, a da ideia da imagem como vestígio ou índice, quanto com um procedimento radicalmente contemporâneo, em que a pintura se deixa atravessar pelo acaso e pela própria materialidade. Comecei a fazer essas capturas de superfícies no final dos anos 1980. Estendo o tecido no chão ou na parede, aplico uma mistura de cola de marceneiro e água, espalho com rodo e no dia seguinte retiro. O que aparece é uma situação já dada, um vestígio. Isso chamo de captura. É como uma pescaria, nem sempre encontro algo. Às vezes não vem quase nada, mas de vez em quando aparecem coisas interessantes. A palavra sudário veio dessa época. De início continuei pintando sobre essas capturas. Aos poucos elas foram ficando mais autônomas. Em 2000 comecei a construir imagens de espaços a partir de colagens com esses panos. Hoje, quase tudo que faço começa com essas capturas. Elas são a primeira etapa do processo. Faço outras intervenções sobre elas depois. Para a tela surgir, dependo de ações das quais não tenho controle absoluto. Agora mesmo tenho no ateliê uma tela que me ocupa completamente. Ela está em um ponto em que pode ficar bem legal, dependendo do que eu fizer. É como arriscar tudo em um cassino. Uma jogada que pode dar certo ou errado. Eu trabalho em algumas telas simultaneamente para ficar mais tranquilo se perco uma delas. Então você está falando de camadas de interesse nesse uso do decalque? De um lado, a materialidade que emerge do chão e é utilizada para construir espaços pictóricos. De outro, a possibilidade de encontrar imagens dentro desses padrões acidentais. Isso remete à sua produção dos anos 1990, quando já havia decalques, mas também intervenções com outros materiais e tintas. Hoje, olhando de volta, parece haver um retorno mais claro a isso. Que tipo de imagem costuma aparecer nesse processo? Você já disse que parecem pinturas abstratas. Há algum padrão? Naquele período, eu ainda usava o pincel e me apropriava de imagens de obras de outros artistas. A mãe de Whistler me marcou porque é praticamente uma silhueta, o corpo em sombra, só o rosto definido. Depois vim a usar outras imagens de silhuetas vitorianas. Hoje não me aproprio mais de imagens já dadas. Trabalho fazendo interferências sobre as capturas. Mas isso é recorrente no trabalho. Lembro de uma captura do chão de um ateliê no Rio que eu dividia com o Venosa. Ele trabalhava muito com ferro e, quando puxei o tecido, ele veio carregado com esse material, com manchas muito interessantes. Posteriormente, construí uma tela com minhas colagens, representando uma sala no Museu do Louvre, e coloquei esses panos do Venosa no lugar das obras. Nesse instante, eles adquiriram o status inicial de imagem. Acho que é muito da pareidolia essa tendência do nosso cérebro de procurar imagens em uma situação para se acalmar. Quando estou diante desses panos, às vezes vejo uma pintura cubista, às vezes uma vitória de Samotrácia, outras vezes uma paisagem. Quase sempre são referências artísticas. Quando isso aparece, sinto que já pode ser suficiente. Às vezes destaco a forma, contornando-a com pintura, criando uma situação de figura e fundo. Mas nesse gesto posso perder o que havia de interessante, porque a imprecisão sempre tem uma tensão especial. Faz com que o observador tenha de preencher as lacunas para construir a imagem. Não digo qual imagem reconheci, porque quero que o espectador procure a sua. Se eu a nomeio, fecho a leitura. E prefiro que haja esse desafio. Agora você está também capturando mais paredes. O chão foi, por muito tempo, o grande protagonista. Como percebe essa passagem? Já havia feito capturas de paredes, mas não sabia o que fazer com elas. Durante a pandemia, fiquei em São Paulo, com um ateliê no Rio meio parado. Então mandei para meu assistente a imagem de um museu na Alemanha. Ele a desenhou numa tábua e, quando voltei, começamos a construir esse museu com capturas de paredes. O resultado me trouxe uma nova visão sobre esses espaços. Os museus apareciam ali como imagens fantasmagóricas. As impressões de paredes trazem mais camadas de cor e textura que as de chão, e isso me proporciona novas possibilidades. Você constrói uma espécie de coleção de museus, não sei se escolhidos de forma afetiva ou enciclopédica. O fato é que esses espaços, em vez de guardarem obras, aparecem nas suas telas esvaziados, reduzidos à arquitetura. Construídos a partir do chão ou da parede do ateliê, são como ruínas, quase espectros, carregando uma informação de algo pós-humano ou pós-apocalíptico. O que resta é uma estrutura melancólica que provoca desconforto e sugere perda. O que guia a escolha desses lugares? Essa melancolia faz sentido para você? Eu conheci a arte primeiro pelos livros. Não tinha dinheiro para viajar. A primeira vez que consegui chegar a um grande museu europeu foi perto dos 30 anos. Foi uma experiência intensa. Quando viajo, esse ainda é o meu assunto principal. É muito forte, não apenas pelo contato com as obras, mas pelo espaço em si, pelas camadas de histórias que ele carrega. Pessoas de todos os lugares do mundo circulando sempre me comove. No início dos anos 2000, senti necessidade de representar esses espaços. Claro, há muitas leituras possíveis, e eu desejo que o meu trabalho tenha sempre essa possibilidade. Prefiro não fechar as interpretações, mas ele pode sim ser visto como um comentário sobre a redundância da arte, sobre como tudo, no fim, vai para o ralo. O museu é o ápice dessa questão. Guarda o passado, mas um dia ele próprio será passado. Penso que, se o mundo acabar, e isso é uma possibilidade, e algum ser de outro lugar encontrar uma das minhas telas, ele poderá dizer: olha, essa pintura representa exatamente o que estou vendo agora. Nesse sentido, paradoxalmente, ela vai ser a mais contemporânea de todas. Mas não vejo melancolia como a sensação principal. Acho que essas imagens de museus são, sobretudo, bonitas, interessantes, sugerem coisas. Essa dimensão do tempo me parece fundamental no seu trabalho. Já falamos do sudário, do esvaziamento, mas o tempo está aqui em muitos níveis. Há o tempo do fazer, que na sua pintura é difícil de decifrar como um rastro enigmático. Há também o tempo inscrito nos materiais, os panos, o chão, as paredes, que condensam histórias anteriores à sua intervenção, camadas de desgaste, de ruína, de memória sedimentada. E existe ainda um tempo expandido, quase filosófico, o da sobrevivência da imagem, que transforma esses fragmentos em testemunhos de algo que já não está mais ali. E o tempo condensado na superfície da pintura que congela tudo isso numa só imagem. Quando olho para certas pinturas históricas, impressiona ver as pinceladas lado a lado, o gesto de um artista de séculos atrás ainda ali, vivo. No meu caso, depois do período inicial, decidi sumir com a pincelada. Meu desejo é que a pintura se aproxime de um crime perfeito. Você não sabe ao certo como foi feita, nem em que ordem as coisas aconteceram. Não é tanto sobre intenção ou significado, mas sobre essa dúvida do processo. Tem uma pequena tela de Goya que gosto, que é muito didática sobre as possibilidades de se construir uma imagem. É uma tourada onde a última ação foi pintar um fundo chapado e rápido, contornando as figuras, quase como o golpe final do toureiro. E você joga com alguma ambiguidade. Algumas telas são decalques diretos do chão, outras, colagens de tecidos que constroem arquiteturas, outras ainda são aquarelas que imitam o chão. Esse jogo confunde o olhar, cria a ilusão e depois a desmonta, revelando outro procedimento. Fiz uma série de aquarelas inspirada no chão de tacos da minha casa. Pintava os desenhos das madeiras enquanto via televisão, sem pensar muito no que iria fazer com aquilo. Depois cortei essas aquarelas em pedaços nas dimensões dos tacos e montei uma grande colagem no formato da sala, em tamanho real. Era um exercício de ilusão, de transformar pintura em espaço. Me pergunto até que ponto a sua vida importa para o seu trabalho. As referências à história da arte estão muito evidentes nos diálogos que você estabelece com ícones e tradições, mas aqui e ali surgem dados biográficos que parecem atravessar certas obras. a morte da sua mãe, seus casamentos, ou mesmo o chão do ateliê, esse lugar íntimo de onde tudo parte. Como você vê esse aspecto biográfico? Acho que é uma das camadas de leitura, mas não a mais importante. Sempre pensei que a melhor maneira de um trabalho se comunicar é quando alguém olha para ele sem muitas informações prévias e, mesmo assim, sente interesse, desejo de se aproximar. Claro que, se você tem mais informações, aparecem mais possibilidades, mas o primeiro olhar é importante. Minha vida pessoal aparece sim, em alguns momentos. Quando pintei a mãe de Whistler, expus em São Paulo e minha mãe veio na abertura. Ela mesma disse: "Eu vim porque essa exposição é em minha homenagem." Mas isso não está dito. Tenho preocupação com algo mais atemporal. Vivemos um mundo em crise. Uma violência que parecia ter ficado no passado. A inteligência artificial a transformar tudo. Mudanças radicais à frente. E eu sigo no ateliê envolvido com as imagens. Eu consumo muita informação, leio jornais, escuto noticiários e podcasts. Mas percebo que, se levo isso para o ateliê, só atrapalha. Então, apesar de estar ligado no presente, não é disso que tenho que tratar no trabalho. Você mencionou camadas de leitura, umas mais centrais, outras menos. E a crítica? Você acha que foi lido de maneira substancial pela crítica brasileira? Houve interlocutores importantes? Alguns interlocutores, nem todos especialistas em arte. Quando comecei, os jornais e as revistas tinham críticos de arte. Elas eram semanais e eram realmente críticas. O crítico, às vezes, não tinha uma relação pessoal com o artista. Hoje é um outro ambiente. Há figuras recorrentes na sua trajetória. O Agnaldo Farias ou o Paulo Herkenhoff, que talvez tenha tido mais a função de curador do que de crítico. Revisando os materiais para esta entrevista, fiquei impressionada com a quantidade de textos já escritos sobre o seu trabalho. Claro, muitos são de ocasião, escritos para exposições específicas, mas ainda assim formam um conjunto significativo. É engraçado porque eu esqueço tudo. Sempre penso que ainda não aconteceu nada e que o que importa é o que está por vir. Se eu ficar preso no que já fiz, isso me paralisa. Mas é verdade, já produzi bastante coisa. Um interlocutor importante que tenho é o Eduardo Brandão, que não é crítico nem curador. Nos conhecemos através do Leonilson. Temos uma convivência de décadas. Nossas conversas são mais intuitivas e me ajudam muito. A verdade é que prefiro começar todo dia do zero. É uma estratégia para não ficar preso no passado. E como você vê esse momento atual do ateliê? Achei muito forte a forma como descreveu sua mais recente pintura, como se fosse a única do mundo, sem passado nem futuro. Você já sabe o que vai fazer com ela? Tenho algumas ideias. Colocá-la no chão e fazer algumas interferências. Vamos ver, porque o fundo já está muito pesado em relação à figura. Quanto ao ateliê, vivi a maior parte da minha vida no Rio. Depois que me casei, há 15 anos, passei a morar em São Paulo. Ia ficar na ponte aérea. Durante anos ia para o Rio segunda de manhã e voltava quinta à tarde. Funcionava bem, mas quando meus filhos nasceram, reduzi esse ritmo. Depois da pandemia, decidi trazer o ateliê para cá. Fiquei 2 anos em um espaço enorme no Bom Retiro, mas era um galpão pouco acolhedor. Agora estou em um ateliê que talvez seja o melhor que já tive, com 2 andares separados. No de cima, onde passo mais tempo e é mais sujo, experimento com colagens, decalques, processos mais brutos. No de baixo, um espaço limpo, quase uma galeria, onde estão meus assistentes. Os trabalhos circulam, sobem e descem. Essa dinâmica influencia diretamente o que faço. Nunca me interessou morar no mesmo lugar em que eu trabalho. Acho fundamental sair do ateliê, caminhar, explorar o entorno e voltar para lá se for para trabalhar. Para mim, um ateliê precisa acumular camadas. É um espaço de sedimentos. Você vai todos os dias ao ateliê? Vou diariamente, no horário comercial. Não sou do tipo que se tranca no ateliê por dias. Trabalho intensamente, mas depois volto para casa. A vida em família também importa. Claro que penso no trabalho o tempo todo, mas não quero que ele seja a única dimensão da minha vida. Tenho ainda uma curiosidade. Ao longo da sua trajetória, você também desenvolveu instalações, fotografias, experimentações diversas. Houve algum projeto que você não conseguiu realizar e de que se ressente? Ou algo que ainda deseja fazer e permanece como uma espécie de carta na manga, esperando a ocasião certa? Sim, tenho um projeto iniciado em 2002, que nunca mostrei. Silhuetas recortadas por artistas de rua em Paris. Eles cortam o perfil da pessoa em um papel preto e dão as duas silhuetas emolduradas. O negativo, o fantasma, é descartado. Passei a recolher essa sobra ao longo do tempo. Tenho cerca de 2.000 silhuetas. Estão guardadas até hoje. É um trabalho que ainda não resolvi, mas talvez algum dia fique pronto. Sou lento para essas coisas. Um exemplo é o trabalho intitulado 2892, que apresentei na Casa França Brasil, no Rio, em 2011. Duas enormes telas, uma feita com lençóis usados de hospital e outra com lençóis usados de motel. A ideia surgiu no final dos anos 1990. Estava em uma viagem de carro nos Estados Unidos, pensando na possibilidade de fazer um trabalho sem que eu pusesse as mãos nele. Projetei esse trabalho. Quando voltei para o Rio, eu o realizei. Fiz trocas de lençóis com o Hospital do Câncer do Rio e com um motel do Catete, no Rio também. Mas daí não mostrei. Os lençóis ficaram guardados no ateliê por anos. Só fui mostrá-los quando fui convidado a expor na Casa França Brasil, em 2011. Ali, esse trabalho adquiriu uma dimensão quase religiosa. Atravessar a sala era como caminhar por uma nave. Depois apresentei uma outra versão dele na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, que resultou em algo completamente diferente. Expus no saguão central verticalmente, usando o vazio que vai até o teto do museu, o que deu ao trabalho uma atmosfera mais moderna, relacionada com a arquitetura de Álvaro Siza. Agora tenho outro projeto em andamento, que pretendo mostrar no ano que vem, uma Tarsila bem grande. Este audiobook foi produzido com patrocínio da Lei Rouanet, Starbit, Ministério da Cultura e Governo Federal. Você acabou de ouvir Daniel Senise. Narração de audiolivro, J.V. Fiore e Helena Fruê. Narração de audiodescrição. Roteiro de audiodescrição, Fernanda Brahencha. Consultoria de audiodescrição, Lucas Borba. Produção do audiobook, Sonora Books. Editor, Charles Kozak. Projeto gráfico e diagramação, Raul Loureiro. Assistente editorial, Maria Eugênia Regis. Preparação de texto, Diana Abreu Dobransky. Tradução, Mariana Nassif Mendes. Tradução de legendas, Sofia Félix. Revisão, Paulo C. Stefani, português, e Sofia Félix, inglês. Assessoria financeira, Dione Oliveira. Produção executiva, Evas, Débora Ramos Cavaleri e Natália Meyer Machado. Licenciamento de imagens, Evelyn Torretila. Produção gráfica, Flori Ramos, produção gráfica. Tratamento de imagens, Ipsis, gráfica e editora. Daniel Senise, Kozak.